Josh Tillman continua a sua aventura pós Fleet Foxes enquanto Father John Misty. Este é o seu último disco, chama-se I Love You Anywhere, e a temática do amor continua a dar grandes canções e há de continuar sempre. Ouvimos When You're Smiling and Astride Me. É o início da Orelha Astre de hoje, comigo, Fernando Cabrita. Olá. carismático músico britânico Our Heads Technician, que assina enquanto pai Corner Audio. Continuamos por aqui com os volumes 1 e 2 das Black Mill Tapes para escutar Mirror Sequence e Electronic Rhythm No. 7, já ouvidos, e de seguida também roda Recrypt. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. terceiro álbum na carreira dos Dick Divers, chama-se Melbourne, Florida, e escutámos Ear in Pictures, primeira das duas partes de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, e estamos no início desta primeira hora. De volta temos o excelente violoncelista Eric Friedlander, a solo, com um trabalho que foi comissionado para a coleção Bodleian da Universidade de Oxford e a exposição que aconteceu de iluminuras com textos em árabe, latim e hebraico no Jewish Museum em Nova York. Inspirado por esses livros, criou este excelente disco chamado Illuminations, Eric Friedlander. Vamos escutar os dois temas iniciais, Invocation, Seshat e Prelude, Scriptorium. Thank you. Spreading the gospel around here. Radio Freedom. Thank you. Zaytas Coyote em excelente forma no seu novo disco intitulado Choose Your Weapon. Ficamos com Shaolin Monk, Motherfunk. E claro, Platform de Olly Herndon. Yeah. Herndon, agora também na 4D, de onde sai este seu novo disco intitulado Platform, por aqui rodou a Nicole. E de volta temos uma nossa velha conhecida em trio, no caso Mariam Valentim, que juntamente com Andreas Verlim faz parte dos Wild Birds and Peace Drums e também participa na orquestra, na grande orquestra, onde está também Andreas Verlim, a Fire Orchestra, que vai estar ao vivo em Portugal no próximo Jazz em agosto. Mariam Valentim aqui com Lisa Ulen e Nina de Henney nesta aventura que deram o nome de Neversome. O álbum chama-se Ballads of Now and When e ficamos com este The Flood. When my feelings are behaving like a flood, oh, wrestling me down, overwhelming me, let us sail away. Let us be painless. Let there be mercy. passing traffic, business overtaking without indicating. He passes on the right, been driving through the night to bring us the best price. If you can't see me, I can't see you. If you can't see me, I can't see you. More people die on the road than they do in the ocean. Maybe we should mull over culling cars instead of sharks, or just lock them up in parks where we can go and view them. There's a bypass over Holbrook now, paid for with burgers, no doubt. I've lost count of all the cows, there'll be no salad sandwiches. The law of averages says we'll stop in the next town where petrol prices down. What do I know? Estamos de saída da primeira hora de Orelha Extra, primeira hora esta com, ou melhor, muito australiana, Dick Diver, Hiatus Coyote, e agora Courtney Barnett de Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit, dois temas de Dead Fox, e Nobody Really Cares If You Don't Go to the Party. Depois ainda os The Amazing de Picture You. Maybe. listen to your skin. Too close is fear. Addiction makes us laugh. The ghosts like ornaments in our idiots we feel. If you could choose another end, maybe you could choose the end for me. Like people, the books we read like medicine. The dream I have keeps coming back, disturbing peace and illusion circles. And you know I don't believe that. Whatever's been said, see you ever through the blue sky. See you, come

excelente coletivo britânico Gnod em triplo álbum de título Infinity Machines. Fantástico disco. O início da segunda e última parte de Orelha Extra com este Collateral Damage. São as nossas reiteradas boas-vindas. Assim que um instrumento que dizem ser o antepassado do norte-americano banjo, o Ngoni, nas mãos de uma terceira geração de tocadores deste instrumento no Mali, se soa tão, tão bem e se transforma num dos grandes instrumentos deste início de século XXI. Início, isto é, primeiras décadas. Basiku Koyate e Ngoni Ba, o seu último trabalho, Ba Power, e ficamos com Wati. You've entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point, good. Enough? Fendu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Vê-los ao vivo, aconselhados por um amigo, e não achámos grande coisa. Os dois discos anteriores, não nos falham as contas, também não foram aqui para nós nada de transcendente, mas gostamos deste terceiro e último trabalho para os Other Lives. Chama-se Rituals e soou o tema inicial, Fair Weather. Já sou a NGLI. 12 polegadas com 4 temas, Service Cost HH2. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Cabrita. Now that I fell into your arms, my only lover, give out to give him. I search for the castle I lost. Like my mother, give wings to a stone. It's only the shadow of a cross. I slept on my back in the shade of the meadowlark. Like a champion, get drunk to get laid. I take one more hit when you depart. I'll drive that stake through the center of my heart. Lonely vampire inhaling its fire. I'm chasing the dragon too far. Shade in the shadow of the cross. último trabalho de Sufjan Stevens, Carrie Ann Lowell, a não ser coisas boas, muito boas. No Shade in the Shadow of the Cross e Blue Bucket of Gold, os temas que acabamos de ouvir. Esta é a segunda e última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, em Portugal na Rua RUC e Castrense, no Brasil na Rádio UFSCar, também na Rádio Online Radio 23 e podcast em www.orelhaextra.com. Einar Yulum de Ove Raskelsen, Oyeter e Lince. E aqui para nós o músico Alan Bishop tem o toque de Midas, em tudo o que toca vira ouro, ou quase. Agora formou uma banda de versões para prestar tributo a uma outra, que teve a sua existência durante a década de 60 e 70 na Indonésia. Chamavam-se Koes Bersaudara, também conhecidos como Koes Plus, e Alan Bishop juntou-se a Milky Burgess, Don McGreevy e Jim Davis, músicos dos Master Musicians of Bukake, para prestar tributo, como dissemos, a essa banda da Indonésia, e banda de tributo que tem o nome de Koes Barat, e o álbum é homónimo, sai na histórica Sub Pop. Vamos ficar com Kelelewar. Yeah. Self-enter the motions of large bodies. Tribute. E ao final da orelha extra de hoje, quase cumpridas estas duas horas, até ao fim vamos ficar com James Blackshaw de Summoning Sense, o tema título, e depois possivelmente DJ Soto Fett de Dripping for a Trip, Trip a Dub Mix. Tchau, até para a semana. Hey. ni be vale pola ve ato ke no ani be vale ola ve ato la go ke no ani be vale wo nyaka ke no ani be vale ola ve ato nyaka ke no ani be vale wo ala ke no ani be vale ola ve ala de ne ne nani be vale wo gogo weba uye kelebo udeno do ke no ani be vale ola ve gogo weba ude gelebo udeno do ke no ani be vale ola ve ato ke no ani be vale ola ve ato la ga ke no ani be vale wo nyaka ke no ani be vale ola ve ato nyaka ke no ani be vale wo ngbeni ke no ani be vale ola ve ane ni ne abena ni be vale wo